Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, minha gente amiga e querida do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muito bom apresentar este programa. Todos os dias o Edelson Moura tem este encontro marcado com milhares de pessoas em todo o nosso imenso sertão brasileiro. É por todo canto, né? A batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. É igual a voz do Edelson Moura, se esparrama pelo céu, né? Nos ares. E nós chegamos nas casas de tantas e tantas pessoas, amigas, que já nos acompanham há muitos anos. Está no ar o programa Amado Batista de hoje. Ó, ia chamar de Amado Batista. Eita, meu Deus. É a música Casa, Carta sobre a Casa. Tô todo atrapalhado hoje. O que é que houve, Edelson Moura? É Carta sobre a Mesa. Primeira música que vamos tocar hoje para vocês. Vá mais embora, se você for alguém chora, E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém sou eu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos começar a atender os nossos amigos, os nossos ouvintes, as pessoas que gostam de ouvir o nosso programa e que mandam as mensagens através do WhatsApp do Edelson Moura. Maria José, que mora em Lagoa do Tocantins. Alô, alô, Maria José. Eu ouço seu programa todos os dias pela Rádio Criativa FM. Ligo o rádio todos os dias às 4 da manhã. Ei, Edelson Moura, fico assando o pãozinho francês. Fico assando o pãozinho francês e ouvindo você. Muito obrigado, Maria José. Também nosso querido amigo Gustavo Pereira. Gustavo mora em Corrente, no estado do Piauí. Oferece para o Xande Cunha e para o Chulipa. Alô, Xande Cunha. Alô, Chulipa. Quem oferece essa próxima música do nosso programa é o nosso querido ouvinte Gustavo Pereira. Fernanda Souza mora em Jaguaribe, lá no estado do Ceará. Edelson Moura, graças a Deus te encontrei. Ouço seus programas todos os dias. Eu amo os seus comentários. Sua sinceridade, suas brincadeiras. Gosto quando você fala também do Severino. Quero comprar o óleo de avestruz Supremo. E ainda vou te visitar, se Deus quiser. Claro. Olha, eu tive tão pertinho de você, né? Fui em Fortaleza. Ô, lugar bom, meu Deus do céu. Ô, Ceará. Não sei o que é que eu faço, não, viu? Já prometi a minha esposa, dizer, ó, Zélia, vou te levar para Fortaleza o mais rápido que puder, porque é um lugar que ela não conhece ainda. E eu preciso mostrar para ela essas belezas, estes encantos, né, que o nosso Brasil possui. E Fortaleza é uma cidade que deixa a gente realmente apaixonado de tanta beleza. A beleza natural, esta praia, este mar, praia de Iracema, não é? Praia do Futuro. Eita, meu Deus do céu. Olha, vamos agradecer a Fernanda Souza, lá de Jaguaribe, no interior do Ceará. E ela oferece também a todos que ouvem o nosso programa na sua cidade, através da emissora que nos retransmite. Vou trazer agora mais uma música, mais um sucesso. Cadê o nome da música? Ô, Edelson Moura, deixa de coisa. Chorei a noite inteira. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Depois daquela briga, a dor foi infinita. Não vejo mais o meu amor. Andei estrada fora, vi meu mundo caído, ela foi embora. Saudades me deixou, nenhum adeus ficou pra mostrar a estrada. Meus olhos vermelhos continuam chorando. Parei frente um espelho e ali fiquei pensando. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Depois daquela briga, a dor foi infinita. Não vejo mais o meu amor. Andei estrada fora, vi meu mundo caído, ela foi embora. Saudades me deixou, nenhum adeus ficou pra mostrar a estrada. Meus olhos vermelhos continuam chorando. Parei frente um espelho e ali fiquei pensando. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Depois depois daquela briga, a dor foi infinita. Não vejo mais o meu amor. Andei estrada fora, vi meu mundo caído. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Alô, Teresina. Alô, meus queridos ouvintes da Rádio Clube. Meu abraço para vocês. Quero mandar também um alô para Boa Hora, a poucos quilômetros distante de Teresina. E o nosso programa também passa lá em Boa Hora. Mandar um alô para os nossos colegas da rádio, não é? E recebi essa semana a informação através do meu repórter. Porque eu tenho um repórter de Boa Hora que liga para mim. Ele fala comigo em linha direta, passando as reportagens de Boa Hora. Fico sabendo de tudo lá de Boa Hora. E eu, a qualquer momento, eu quero passar assim um final de semana, que eu já falei para as pessoas que trabalham comigo aqui. Ó, gente, vou me preparar, porque daqui a 3 anos eu quero viver só viajando, se Deus me der vida e saúde, né? Porque tem que pensar assim, se Deus me permitir, se Deus me der vida e saúde, eu quero ver se eu vou passar um bom tempo da minha vida passeando, visitando meus amigos. E já fiquei sabendo, através do meu queridíssimo representante de Teresina, Dedé Rezende, ele disse assim, olha, lá em Boa Hora tem 130, mais de 100 fábricas de rapadura. Eita ferro! Rapadura é o alimento assim com a maior quantidade de ferro que eu conheço. Se você tiver com problema de anemia e comer rapadura, tem até que ter cuidado para não acontecer o que aconteceu com Edelson Moura. Porque tem um piauiense que vai lá no Ceasa e compra os pacotes de rapadura e manda para mim. Eu comi tanta rapadura que a minha ferrentina subiu. Tava desequilibrada. O doutor chegou e disse, Edelson, que é isso, rapaz? Um monte de gente faltando ferro no sangue, você tá com excesso de ferro? Não pode não, faz mal. Eu disse, doutor, e aí? Vou parar de comer rapadura? Ele disse, tem que parar de comer rapadura um tempo aí. Dá um time. Agora imagina, se eu fosse lá para Boa Hora com 130 fábricas de rapadura na cidade. Meu Deus. Dedé. Acho melhor a gente ir para lá para comer galinha, bode, carneiro, porque rapadura não vou poder comer, rapaz. A ferrentina tá alta demais. Mandar meu grande abraço, não é, meus queridos amigos? Para todos vocês, trabalhadores aí de Boa Hora, vocês que trabalham nas indústrias de rapadura aí do município, né? Não é somente rapadura, não. Ele disse que lá também fabrica outros tipos de doces, que inclusive são enviados para várias cidades do país. Que bacana, fico muito contente, muito feliz de saber destas notícias através do meu repórter imediato, Dedé Rezende. E vamos também agradecer aqui, né, esse carinho todo que o pessoal de Boa Hora, de Teresina, de Timon, esse pessoal todo que nos acompanha aí na região, tem pelo nosso programa. Eu sou muito agradecido a vocês. Quero mandar um alô agora para Eliene. Ela mora em Milhã, no Ceará. Ouve o programa Amado Batista e gostaria de ouvir a música Eu Canto Assim, oferecendo para toda a sua família, para você, Adelson Moura, e para todos do programa. Obrigado, muito obrigado a você, minha querida amiga Eliene, que mora em Milhã, no estado do Ceará. Então vamos ouvir Eu Canto Assim. Eu fico apavorado e sofro tanto, porque me lembro dela quando canto. Eu sinto nó apertar a garganta e no sufoco, que vontade de chorar. Sem ela aqui, eu choro assim. Sem ela aqui, eu canto assim. Eu sinto que por dentro do meu corpo me falta algo que ela transmite, e na força do meu pensamento, em agonia, sinto ela me abraçar. Sem ela aqui, eu choro assim. Parece ser tolice ou coisa à toa, mas cantando assim tô numa boa e completamente apaixonado, me sinto amado. Sem ela aqui, eu choro assim. Parece ser tolice ou coisa à toa, mas cantando assim tô numa boa e completamente apaixonado, me sinto amado. Sem ela aqui, eu choro assim. Sem ela aqui, eu canto assim. Sem ela aqui, eu choro assim. Amado Batista, amado do Brasil. Estes dias eu vi uma mãe desesperada numa delegacia por ter encontrado o filho preso porque estava praticando delitos, estava praticando assaltos, furtos, roubos pelas ruas da cidade. E esse garoto de menor, com 12 anos de idade, já sendo preso. E a mãe, ao chegar lá, o delegado disse assim para ela: a senhora está sabendo agora disso? Esse garoto tem uma ficha corrida aqui de mais de 29 delitos praticados já, a ficha dele aqui dá mais de 5 metros de comprimento. Agora você veja, uma criança com 12 anos de idade com uma ficha criminal com mais de 5 metros de comprimento, segundo o delegado falou para a própria mãe, e a mãe chorando desesperada porque o filho tinha sido preso. E estava sabendo pela primeira vez naquele instante ali, e porque falaram para ela. O resto dos delitos, os outros delitos, sequer a mãe ficou sabendo que ele tinha praticado roubo, assalto à mão armada, tinha machucado uma mulher, uma senhorazinha de idade, e a mãe não estava sabendo de nada disso. Minha amiga, meu amigo, você que é pai de família, entenda que o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está perverso. Isso acontece por quê? Porque naturalmente esta criança estava solta. Se você não guarda seus filhos dentro de casa, não toma conta dos seus filhos, o mundo vai tomar conta dele. E você sabe que o mundo é perverso, o mundo é cruel. O mundo não vai tomar conta do seu filho do jeito que você gostaria de tomar ou do jeito que você pode tomar. Ah, mas é muito complicado, Adelson Moura, porque eu trabalho por isso e por aquilo, etc e tal. Eu digo para você que eu também trabalho, sempre trabalhei, e nem por isso eu larguei meus filhos no meio da rua. Sempre tive o comando, o controle da situação do meu lar, da minha casa, da minha família. Cada um, cada qual, cada um de nós somos responsáveis pelas famílias, pelos filhos, pela nossa casa, pelas nossas coisas. Não adianta que eu não vou tomar conta da sua casa. Maria, que é sua amiga, não vai tomar conta do seu filho do jeito que você toma. Quantas pessoas já trabalharam para mim e às vezes essas pessoas também têm filhos. E elas buscam uma solução. É uma avó para tomar conta enquanto o casal chega, ou então um trabalha num horário, o outro trabalha em outro. Eu tenho um amigo que trabalha aqui assim, ele trabalha de 5 da manhã até o meio-dia. Aí a mulher dele, até meio-dia, a mulher dele está em casa. 1 hora da tarde, a mulher dele entra em um trabalho e ele aí assume as crianças. E eu acho isso muito bonito. Acho isso muito interessante. Você tem que aprender a, em primeiro lugar, priorizar a sua família, priorizar o seu filho. Porque um amigo meu, recentemente, estava lastimando 2 filhas, as únicas 2 filhas que ele tem. Encontrei com ele no supermercado, cheguei lá: cadê suas meninas, como estão? Ô, Edelso, que tragédia. Minha filha mais nova está presa em Recife, foi presa numa quadrilha assaltando o banco. E minha filha mais velha está presa em São Paulo. Eu disse: uai, que destino foi esse, cara? Ele disse: é o preço que eu estou pagando por não ter tomado conta das minhas crianças. Larguei. Aí o mundo fez isso comigo. Minha mulher está se acabando de desgosto, de contrariedade. Imagina, minha amiga, meu amigo, você vê um filho seu de trás de uma grade, porque esta juventude, ela não está preocupada, ela não está sabendo o que é isso não, o que é um presídio. O que é a miséria, a desgrama de um presídio? Se em países de primeiro mundo, presídio é a última coisa que a pessoa deseja, aqui no Brasil, os jovens, com esses presídios imundos, superlotados, podres, 40, 50 homens num quarto de 2 metros, e eles não estão pensando nisso. A cabeça deles não estão alcançando o que seja isso. Olha, minha amiga, meu amigo, vamos cuidar dos nossos filhos. Eromilda Lopes, de Tocantinópolis. Ela está ouvindo o nosso programa lá em Tocantinópolis e disse que é uma audiência só. Oh, maravilha. E agora nós vamos trazer mais um sucesso. É mais uma música do Amado Batista para a gente cantar. Lista de compras. Que saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão. Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão. Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão. Desodorante, pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha e uma botininha para o Sebastião. Os livros da Antonieta e uma chupeta para o caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do Amado Batista sem nenhum tostão. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Você já ligou hoje para o nosso representante Saúde com Beleza pedindo o seu óleo de avestruz Sopremo? Se não ligou, pega o telefone, lembre agora, ligue, não fique sem ele. Ele é um grande preventivo contra vários tipos de doenças. Existem doenças que elas chegam na nossa vida exatamente porque você está fraco, você está lá, sabe, desnutrido, etc. Você sabia que o óleo de avestruz Sopremo, ele contém as vitaminas A e E, e estas vitaminas aumentam a sua imunidade, até o cabelo para de cair, começa a nascer cabelo novo. Começa a nascer cabelinho novo, porque você às vezes sabe que a queda do cabelo é pela falta de uma imunidade baixa. Tem muitos casos que é a imunidade. Você gasta um monte de dinheiro aí para poder ficar cabeludinho de novo e não sabe ainda que o óleo de avestruz faz nascer cabelo também, ajuda na recuperação capilar, porque se a queda do cabelo for pela falta das vitaminas A e E, aí está a solução para o seu caso. Óleo de avestruz Sopremo, ele é um alimento natural, não é um remédio. Qualquer pessoa pode tomar. Delcio Moura, presta mais pra quê? Vixe, meu Deus, se eu for falar mais pra quê que presta esse produto, esse programa fica uma hora só falando pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo, pra mais aquilo, pra depois, pra... Entendeu? Você entendeu, Delcio Moura? Então peça agora seu óleo de avestruz Sopremo, não deixe faltar na sua casa. Dê também o óleo de avestruz para suas crianças, para que elas não adoeçam, para que elas se fortaleçam. Óleo de avestruz Sopremo não é só, ah não, é porque eu estou com dor de ouvido, vou pingar aqui para melhorar. Não é só para isso não, é para muitas e muitas outras coisas, muitas, muitas. Você deve tomar até como preventivo de um derrame, preventivo de um infarto, porque os ômegas eles são essenciais à nossa saúde. Sensacional! Óleo de avestruz tem que ser Sopremo, cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Ou do rótulo vermelho. Daniele Alves é nosso ouvinte de Quixeramobim, lá no Ceará, escuta todos os dias o nosso programa, manda um abraço e deseja muito sucesso para todos nós. Felicidades, Edelson Moura, para você também. Um abraço a todos aí de Quixeramobim, estamos chegando no Ceará fortes. Meu sol, minha lua. Eu tenho uma montoeira de pedido aqui pra música Sou Igualzinho a Você. É Delson Moura, eu sou a Zilma. Quero que você mande aquela música nova do Amado. É, sou Igualzinho a Você. E ofereça para Vanusa, Chico Doido, Ângela Silvano, lá no assentamento Nova Conquista, em União do Sul, no estado de Mato Grosso. Mande um alô também para todos do assentamento, pois todos têm um radinho lá ouvindo você. Obrigado, minha gente. Obrigado, Vanusa, Chico Doido. Olha, Chico Doido. Ângela Silvano, do assentamento Nova Conquista. A Lu, de Nazaré, do Piauí.

Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Vê se pode. A mulher estava saindo da garagem com o carro dela, da sua casa, com a criança para levar no colégio. 7 horas da manhã. Na rua, estavam vindo 3 vagabundos. Tomaram o carro da mulher, empurraram o carro para dentro, levaram a mulher para dentro de casa. A criança ficou dentro do carro jogada, chorando, desesperada porque vê a mãe sendo espancada, apanhando dos marginais, para poder dizer onde é que tinha dinheiro, onde é que estava o cofre. Essas coisas que vocês sabem que a bandidagem é perversa, é assim, de muita perversidade. Depois, levaram o carro com a criança, sumiram com o carro com a criança. A pobre coitada ficou desmaiada no chão de tanto apanhar, com a cara toda estragada, toda roxa, cheia de sangue, etc. A vizinha, ouvindo aquelas coisas, o que estava acontecendo, ligou para a polícia foi atrás dos bandidos, localiza os bandidos com a criança, com o carro da mulher, com armas, cada qual com revólver 38 na cintura. Mas o policial, coitado, teve a infelicidade de disparar um tiro para poder amedrontar aqueles marginais. E nesse amedrontar, o tiro pegou na cabeça de um dos marginais, ele veio a falecer. Os outros dois foram soltos e o policial está preso. Sinceramente, meus queridos amigos, eu vejo muitas reportagens lá fora, na Europa, no exterior, em outros países. Quando um policial mata um bandido que está amedrontando a sociedade, roubando, matando, estuprando, o policial é condecorado. Até o presidente da República, quando está de folga, vai para a condecoração deste policial, porque matou um marginal, um bandido de alta periculosidade, que estava com revólver, uma metralhadora na mão. O cara não está com um revólver dentro de numa cintura, num carro, uma metralhadora. Se for um homem de bem, tem o porte de arma, a arma está lá, mas tem o porte para se defender de uma eventual emboscada e etc e tal. Mas se for bandido, não tem nada, está com um carro roubado, uma criança sequestrada, e aí acontece isso, os dois ladrões marginais são soltos, o policial ficou preso. Então lá no exterior, o policial é condecorado. No Brasil é preso. Depois, vocês que estão me ouvindo aí, vocês falam que eu tenho a língua grande. Falam que eu tenho a língua esticada, que eu falo demais e que não sei o quê. Eu não aguento, não. Não aguento uma coisa dessa. Um país com leis para proteger bandidos, proteger marginais. Morreram no mês passado, este mês agora. Que mês passado, Adelson Moura? Presta atenção, rapaz. Este mês agora, 48 policiais foram assassinados no Rio de Janeiro. 48 pais de famílias que defendem a sociedade foram assassinados cruelmente no Rio de Janeiro. Eu falto fôlego. Falta fôlego. O que é que esses parlamentares estão fazendo? Depois não diga que eu não avisei. Não vou falar mais nada, não. Vou ficar calado aqui, porque se eu for falar o que eu penso, Ave Maria. Eita! Eu só falo um pedacinho do que eu penso, é tanta gente de olho em mim. Imagina se eu falar tudo o que eu penso. Tudo, tudo. Nesta cidade, Amado Batista canta mais uma pra nós. Vontade dentro de mim. Fiquei sozinho nesta cidade das multidões. Como falar com as pessoas se eram milhões? Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar. O que fazer, pra onde ir, onde ficar? Levei meu canto pelos caminhos da emoção daquela gente perdida como eu na multidão. Daquela gente perdida como eu na multidão. A minha história foi toda escrita pelo que eu vi. Não inventei, nem disse nada que eu não senti. Dizem que abuso muito do termo sentimental, mas canto a vida como ela é, ao natural. Nesta cidade fazem 10 anos e eu me perdi. Aqui um homem tem muita coisa que descobrir. Digo a essa gente de preconceito no coração que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o...